Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, ai ao sol as sombras fogem, teus servos vem guiar. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Eu bem sei que muitos vagam o caminho em que eu estou, mas não ver a luz que brilha ao redor por onde eu vou. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, a provação, mas Jesus me ampara sempre e me traz consolação. Pai Celeste, ao teu lado quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, ai ao sol as sombras fogem, teu servo vem guiar. Pai Celeste, ao meu lado quero estar.